Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida ao vivo para todo o sul do Brasil. Bota nesse buraquinho aqui, ó. Isso. Aê, obrigado, Arthur. Leva esse aqui lá pro Maurício agora, ó. Isso, muito obrigado. E a troca de fones, né, amigo? A troca de fones. Cada um tem o seu fone aqui na rádio, então cada um usa o seu fone, obviamente. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com sandálias Boa Onda. A revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. Como vão os amigos do Pretinho nesta segunda-feira? Fala, Maurício Amaral. Opa, beleza. Bota o fone, Maurício Amaral. Tô gritando. Puta, Maurício Amaral, tu é uma mala, Maurício Amaral. É uma mala, cara. Maurício Amaral me persegue. Fala agora direitinho, fala direitinho. Oi, tudo bem? Aí, viu como é melhor? Cara. Fala, Potier. É, eu tô aí também. Beleza. Fala, Cagê. E aí, beleza? Boa tarde. Tranquilo, Cagêzinho. Nosso querido Geiso tá com a gente. E aí, meu? E aí, Geiso? Que cara cansada, hein, Geiso? Fica em Porto Alegre pra te ver. Mas eu tô em Porto Alegre, né, Geiso? Não, final de semana. Eu também fiquei. Tava bem bom. Tu viu na praia? Não, tu viu um amigo meu que parece muito comigo. Tu viu o Duda Garbi, certamente, que é muito parecido com o Geis, e que traz o Geis pra nós até aqui. Tu tá bem, Geisinho? Então tá tudo certo. Tudo tranquilo, tirando o fato de ter ficado em Porto no fim, o resto tá bacana. Mas agora eu vou pro planeta, vai ser animal. O Duda Garbi tá se passando por ti, viu, Geis, que eu vi tirando foto com umas gurias. Ah, é, meu? É, meu? Não, mas é que o Duda também tem lá o seu lado famosete, é um casuca. Seu lado Luan Santana. É, tudo mais. Cara, é estranho. Estrela Móvel, o Guia está de volta ao vivo no estúdio do Pretinho. Davi Cardi, Davi Cardi, cruzado, Davi Cardi, de suga. O Galo Cinza do programa está de volta ao vivo no estúdio. Seja bem-vindo, Davi. Ah, que saudade. Que beleza. Desde o ano passado, hein, Davi? Beijo, ano Davi, passado. Tu tá mais branco do que quando eu te vi indo pra praia, Davi. Só tigre vai pra praia pra se bronzear. Não, ninguém vai pra praia pra se bronzear, Davi. As pessoas vão pra praia, tomam um banho de mar e acabam pegando sol. Eu expliquei isso só numa tigre coluna. Volta branco. Vou explicar agora aqui ao vivo. É o seguinte, Davi. Existem na categoria branco. Desculpa, Davi, para de mexer no nariz, meu. Tá me dando um troço, cara, isso. Que no calor amolece o nariz. Cara, para de mexer no nariz, cara. Aí, por favor, cara. E aí, na hora que eu entro no ar-condicionado, fico 10 minutos, petrifico o ranho, fica... Ele tava com toda a falange do dedo mínimo dentro do nariz, cara. O que é isso? Sabe que os egípcios retiravam o cérebro das múmias pelo nariz. Exatamente. É o que o Potter tá tentando fazer. É. Cara, não fala do Egito que dá problema, cara. O Egito tá pegando. Não sei, eu tô achando os caras meio enrolados lá. Continuando, Davi. É o seguinte, na categoria branquicela, existem branquicelas homens e branquicelas mulheres. Certo. Os branquicelas homens a gente chama comumente de alemão. E aí, alemão? O alemão. O alemão jamais ficará bronzeado, ele fica no máximo vermelho. É verdade. Esse queira. Obrigado, Alexandre. E já o alemão mulher é a loira. Sim. A loira fica bronzeada, dourada, e com os pelinhos do braço e das pernas ficam douradinhos. Adoro pelos. Adoro. É assim que são as loiras. Algo em mim, Davi, quando falou isso, se mexeu. Opa! É mais um tatu do nariz que caiu. O nariz é como cavernas, né? É uma mini caverna, vão caindo aquelas estalactites, vão caindo. Vou te fazer uma pergunta. Tu bota o dedo no nariz? Eu boto, muito. Então, não me critica. Mas não no estúdio junto com mais 8 colegas. Eu já te vi botando o nariz no estúdio. Mas eu fui ético e não falei nada no ar. Foi antiético. Foi. Que tu espalhou pra 1 milhão de pessoas que eu boto dentro do nariz. Ah, mas todo esse milhão já sabe disso, não é mais segredo. Eu vou começar a falar o que tá acontecendo aqui. Maurício, sai do colo do Sajari. Que isso? Para com isso, meu. Tá bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Meu nome é Alexandre Fetter, eu sou antiético, porque eu dedei o Potter. Dando uma dedada. Literalmente. E agora nós vamos testar outra coisa. Quer ver como eles são puxa saco? Maurício, quem tem razão, eu ou o Fetter? O Fetter. Davi? O Fetter. Fetter, sem dúvida. Jason? Fetter, é o filho da mãe, gente. Que isso? O único que... Isso é bullying. Isso é bullying. Só ofendeu o menor ou mais fraco. Sim. Ofende o Davi, quero ver. Davi foi correto. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Davi, daqui a pouco vou te fazer um convite e vou responder a provocação que passou em branco. Tá bom. O Davi fez uma provocação, agora há pouco passou em branco, mas daqui a pouco eu faço um convite e respondo a provocação. Não, que tu é um alemão que voltou bronzeado. Isso, exatamente. Que tu tá loiro. Mais loiro. Isso, meu cabelo clareia no verão naturalmente, porque eu uso shampoo Johnson's Camomila. Um, dois, três, tu é gay que eu sei. condicionador também. Um, dois, três, tu é gay que eu sei. Cara, aqui no verão, água do mar, cloro, piscina, deixa o cabelo mais, o cabelo, meu cabelo que é liso, deixa o cabelo parece meio, uma troço, espetado, uma gosma, assim, ventos, seco, não. Sabe? Então tem que passar o condicionador Johnson's com camomila. Um, dois, três, tu é gay. E por falar nisso, bebês gêmeos nascem com 49 horas, dois dias de diferença. Dois dias e uma hora. Dois dias e uma hora de diferença em Florianópolis. A mulher sabia que ele estava lá dentro? O sim. Outro? É bivitelino ou não? Na última quinta-feira, vamos ao que segue. Na última quinta-feira, às 11 horas e 12 minutos da noite, nasceu Josiane com 715 gramas. Pouco mais de dois dias, ou seja, dois dias e uma hora, veio Helena. Com 740 gramas. Ficou mais um pouquinho lá dentro, ficou mais um pouquinho lá dentro, comeu um pouquinho mais, saiu mais pesada. Apesar de serem gêmeas, vão comemorar os aniversários em datas diferentes. Que massa isso. Uma nasceu às 11h12 e a outra, obviamente, no dois 49, dias e uma meio hora dia depois. É, meia-noite meio dia... e... Ah, é, 11 da manhã? Meio-dia e 12. É, meio-dia e coisa de domingo. Tá, mas olha só, elas são iguais ou não? Josiane, de 27 de janeiro, e a Helena, do dia 30... E não disse se elas são iguais ou não. Mas acho que isso então não tem nada a ver. Então é 11 da noite. Mas não dá pra saber ainda, meu. Esse intervalo é raro. O normal é, no máximo, minutos, 20 minutos. É. Mas tem que esperar crescer pra ver se vai ficar igual ou não, meu. Se as mulheres querem ter gêmeos, eu tenho gene. Tem o quê? Gene. Tem gene de gêmeos. Eu tenho tios que são gêmeos, tio Ronei, tio Cabo, e um é preto e outro é branco. Não, o tio Cabo é teu tio? Se tu tem gêmeos na família, crescem bastante. Cabo. Sabe que tem um lance também, que se quer ter homem ou mulher, se mulher quer ter filho homem... Cara, vocês não deram bola porque eu falei, né? Eu dei. Um é branco e o outro é preto. Eu dei, tu já tinha falado isso umas 12 vezes aqui no programa, cara. A gente já sabe toda a tua vida, inclusive mas teus tios branco e preto que são gêmeos. Os ouvintes não. Eu falei contigo. É verdade, tio Cabo. É verdade, Paulzinho. Eu falei com o papai. Tem diferença também, dá pra escolher o sexo do bebê, se que lá na hora da transa? É. É? Ah, para! É. Não. Pergunte-me como. Não. O mês de janeiro... Só um parênteses, esse negócio dos dois bebês de datas diferentes, porque agora você sabe que tem um fenômeno, né, nesse ano de que tem várias datas que é 1 de 1 de 11, 11 de 1 de 11. E tem aquele negócio que tu pega a tua... Quando é que tu nasceu, Maurício? 73. 73. Aí quantos anos tu vai fazer em 2011? 38. Vai dar 111. Dá 111. Todo exatamente. Mundo é isso, cara. Todo mundo vai dar 111. Inclusive esses dois Enes. Isso é matemático. Ano passado dava 12. O Bernardo, por exemplo, dá 11. O ano passado dava 12? É. De todo mundo? Sim. Não, tem é matemática. Não. Peraí. Sim. Vamos tem fazer. Tem certeza disso? É, dava... É isso aí. Tem certeza? Sim. Não tem muita convicção. Não, dava 10. Quanto nasceu, Geiso? Eu dia 10 de dezembro. Ano mesmo. Ah, ano, Geiso. 90, né, Geiso? 92. Que idade tu vai fazer esse ano, Geiso? 19, meu. 92 mais 19, 111. O ano passado era 92 mais 18, 110. É isso tá aí. Certo, Maurício Amaral. É matemática. Desculpa estragar a brincadeira de você. Mas é a matemática. Tu é muito xarope. É. Muito. Bah, o Maurício ia ser um médico perfeito, assim, no sentido de que ele é muito exato, né? É tipo, ele não acredita em nada que não seja. Mas é a matemática, cara. O que a ciência diz, entendeu? É cartesiano. É isso, cartesiano? Né? Não, só Amaral, de São Luís Gonzaga. O mês de janeiro é o mais quente desde 2003 nas praias do litoral norte do Rio Grande do Sul. Bom, a média, né, da temperatura, mais ou menos, a média da temperatura máxima ficou em 29 graus. Em geral, neste período, a média fica em 28. O tradicional vento nordestão, que ajuda a baixar a temperatura, quase não apareceu na praia ainda, o que explica ainda a cor mais clara da água. Hoje eu liguei mas hoje teve vento, porque eu liguei hoje pra fechar uma pauta, né, e a pessoa tava na praia. E aí, Paulzinho, fechando a pauta. E aí tava vento. Tava fechando lá. Vento, muito forte. Vento. É. Não consegui falar com a pessoa. Mas tu tava falando que bom, né, que tá mais quente. Bom mais ou menos, cara, porque de noite, nas casas, depois que o sol se põe, fica o calorão lá dentro, né, quente, na praia. Agora, e aí é complicado. Pior, mas em fevereiro do ano passado... Ainda mais fresquinho que aqui. É bem mais. Não, em fevereiro do ano passado foi absurdo, né? O Batista desmaiou. Nunca viu, é, foi exatamente. O Batista desmaiou. O Batista desmaiou numa transmissão, tá lá? Só música, né, gente? A nova arborização da Avenida Beira Mar Norte será inaugurada nesta segunda-feira, às 20 horas, em frente ao Centro Integrado de Cultura, o SIC. Durante a cerimônia, 25 palmeiras iluminadas individualmente vão formar a letra F. De Floripa. Não. Olha. Pode ser de Peter. É uma homenagem a mim. F de Fetter. Vamos fazer uma Magnânimo. F de Magnânimo. Isso. A Beira-Mar Norte conta agora com mais de 200 árvores plantadas. São 150 palmeiras gerivá. E daí vem o apelido, quando o cara é muito alto, a gente diz, olha aquele gerivá lá, gerivá é uma palmeira, cara, é uma espécie de palmeira. É. Além de 30 espécies frutíferas, como araçá, pitanga, ingá, caju, goiaba e ameixa, todas nativas. E tem a minha plantinha também. Por que isso aí? Qual é a tua plantinha? Manjericlone? Tempero, ervas. Nos decks, aqueles decks de madeira que tem na beira, ali, na beira da lagoa, ali, na beira do lagoa, não, do mar, né? Foram plantadas trepadeiras do tipo buganvilles. Tem bastante trepadeira nos decks lá em Floripa. Essas trepadeiras são as maiores. São as mais bonitas, né? Buganvilles. O que tem de buganvilles por aí, cara? Tem bastante trepadeira em Floripa. E tá demais a beira-mar norte ali, né, Amaral? A gente tava correndo ali esses dias até. Legal, correndo de quem, cara? Legal pra esquecer. Correndo do Keniano. Ah, correndo do Keniano. O Keniano do Alegrete, convidamos o Keniano para correr e o Keniano que, chega. O que o Keniano fez? Keniano fez, ó, vou dizer uma coisa para vocês, lá no Alegrete meu apelido é Keniano. Olhei para Amaral e falei, pô, então vamos ter que se puxar, né, Amaral? Qual era o pré-planejado? Correr 40 minutos. Não, qual era o pré-planejado? Iríamos até percurso, Intercity, Majestic, Majestic e Intercity. O que o Keniano fez? Não sei. Como que não sabe? Eu cheguei de volta no hotel, tava o Keniano atirado na calçada do hotel. E aí, Keniano, onde é que foi? Bom, eu cumpri com o combinado. Fui no Majestic e voltei, né? Ele viu o Majestic e voltou. Não, fui na frente do Majestic e voltei. Pegou um táxi. Davi, essa aqui é pra ti, ó. Culto ao bronzeado dificulta a conscientização sobre os riscos do sol no Brasil. Viu? São essas gurias tudo estragadas, hein? A questão, segundo os médicos, é o que o brasileiro admira, uma pele bronzeada e se considera mais saudável e atraente quando pode exibir o corpo dourado pelo sol do verão. No entanto, os efeitos dos raios UVA e UVB são cumulativos e a fatura pode chegar ainda antes do que se espera. Câncer de pele é inevitável. Porque na verdade nós homens, a gente não gosta da pele dourada, a gente gosta da marquinha. Não, a gente gosta da pele dourada. Cara, eu particularmente... Eu gosto da das duas brancas. Se a mulher tomasse banho de sol pelada, nua, completamente nua... Eu não quis provocar. Eu não quis provocar. Tu é um abobado mor, né? Por quê? Tu é um abobado mor. Eu vou comentar. Se a mulher, cara... Tu sabe o caminho. A minha vizinha toma banho de sol nua. Olha só, se a mulher tomasse o banho de sol completamente pelada, não seria instante. Aonde? Qualquer lugar. Porque ela ficaria toda ela preta, entendeu? O que excita o homem é a marquinha. Cala a boca, eu cadê o Potter? Acabou, terminou. Terminamos também. Mas assim... Mas tu sabe que 70% do envelhecimento não da pele... Olha a estatística do Davi. 70% do envelhecimento da pele é o sol. E 30% é a idade. Repete, Davi, por favor. 70% das causas de envelhecimento da pele... Precoce. É isso aí. Da pele. Sem ser precoce. É porque o sol envelhece antes, né? 30% é a idade. As japonesas, elas não tomam sol nunca. Tá. Impressionante, tu é, mas já parece que não sabe, chinesa, né? Ô, Santana, tu tomou sol, hein, Santana? Mas é que são duas coisas, desculpa, Santana, enquanto tu toma o teu fôlego aí. São duas coisas diferentes. Uma coisa é tomar sol. Ah, vou me jogar no sol. É. Mulher, né? Sim. De mulher. Homem, vou fazer alguma coisa e vou estar no sol. É. Vou estar jogando bola na praia, vou estar jogando frescobol, vou estar tomando um banho, vou estar correndo. Dando um banho, vou estar correndo. Não, agredir menos, mas aí é acumulativo. Mas igual tem passando que tocar o protetor, tem que passar no lombo, velho. E normalmente o homem não passa o protetor porque é tigre. É, vou passar creme no meu corpo. Não, inclusive não, a gente passou, cara, o Maurício passou em mim, na praia. É verdade. Mas... É. O Porã passou, deixa de ser tigre, todo cara. Passar, passa protetor. Eu passo protetor em qualquer um de vocês, menos o Porã. Cara, tem que passar protetor. Tem que passar protetor, cara. O homem é muito tigre, porque porra tem pelo, cara. Especialmente nas crianças, alô? Você que é pai e mãe. É, claro que pai e mãe tá ligado, mas tem que dizer. Tem que passar o protetor no mínimo 30 nas crianças. E tem aquela história, né? E recolocar de hora em hora, né? Aí coloca 60, 90, passa três vezes. Acho que a gente falou aqui já, pra quem não consegue passar o protetor nas costas, tem o rolinho de tinta, né? Tu espalha nas tuas costas com o rolinho. Mas, não, mas agora tem um spray, cara. Maurício, nada é mais sexo na praia do que tu ir na praia. E alguém com uma bola de tinta. Uma brocha. Vai pegar muita mina na praia, mano. O Maurício chegando com aquela brocha. Vocês já pensaram em passar em casa o protetor antes de sair de casa? Não, Maurício, fica 4 horas na praia, tem que passar mais 3 vezes. Então nós vamos fazer esse vídeo contigo agora em Atlântico. Boa, boa, boa. Pode ser, pode ser. Lá na plataforma. Lá na plataforma. Tu e o Florida lá na praia. Passando o rolinho. O rolinho, passando o rolinho. Imagina o Florida de passando rolo, não, Amaral. Melhor não, melhor não. Você sabe a lista de exigência do Florida? Não. Nem eu. Mas parece que tem um rolinho. Parece ter um rolinho aí pra passar. A Gisele Bündchen só exigiu coxinhas. Cara, eu vou dizer um troço, eu tô aqui me amarrando, então é uma pena que não tenha mais destaques comentados do Clique RBS. Porque, infelizmente, chegou a hora do Cagê brilhar aqui no programa, em seu solo de Flatos do Dia. Flatos do Dia. Com Cagê. Existe, 8h19, Pedro Bial curte folga do BBB no Leblon. Opa! Ué, mas como é que ele saiu da casa, cara? Ah, não, mas ele não tá na casa. Não, ele não fica na casa. Ele não fica, ele não tem que ficar lá todo esse tempo também. Não, ele fica na porta. Vê se ele tá ouvindo aí. Aí, Bial, tá ligado? Aí, Bial. Aí, galera da Atlântida. Aê, Bial! 10h45. Peraí, cara, ele não falou o nome dele. Fala o nome aí, Bial. Fala o nome aí, Bial. A galera não acredita que é o Bial. Fala o nome, Bial. Aí, galera da Atlântida. Aqui é o Pedro Bial. Aê! Aê! Aê! Aê! Aê! É muita boa essa parte do programa. 10h45, Luana Piovani, o namorado, toma um banho de mangueira manga. No Leblon. Olha! Ele com a manga na mão, assim, ó, jogando a manga em cima dela. Sério mesmo, na praia. Ela tava gostando. Mas eu não sei como é que tem mangueira na praia, cara. Será que pode isso? É uma torneira pública, né? É, pode ser. Mas a mangueira é pública também. É, uma mangueira é pública. Parceiro. Ah, o Maurício vai pra praia de brocha, a mangueira. Rio de Janeiro tem tudo, parceiro. É bom um banho de manga. Isso me lembra a minha infância, cara. Porque lá na Igreja não tem mar, né? 900. Então o negócio era ir pra garagem da casa, que tem aquele piso mais... É piso frio que chama, né? Uhum. Piso frio. E aí nós molhava o piso frio, sabe? Ficar tirado o piso frio tomando banho de manga. Pra escorregar. É essa infância. Banho de tanque, banho de balde. É legal. Boa, banho de tanque é uma delícia. Balde, né? Infância de boa que tu teve. É verdade. Cara, o que eu sou hoje, cara, esse ser humano que eu sou hoje é por causa da minha infância. Tirou a tatu, tudo por causa da infância. Por causa da minha infância. Porque lá não tem infância. Continuando com a Gesine. Meio dia e 7, Priscila Fantinho, namorado, passeio na orla do Leblon. É o Fetter, namorado. Tá todo mundo. E ela tá grávida desse cara, né? Ah, é? É mesmo, Fetter. Tá. O cara que foi pego fumando maconha com uma outra, ela é engravidou. Ah, é verdade. E aí vocês me comparam com esse cara. É capaz de engravidar alguma outra pessoa. 14h58, grávida, Thaís Araújo, passei em Shopping do Rio. No Leblon. Cara, é impressionante como tem gente prenha, né? A Nathalie Portman tá prenha, Thaís Araújo tá prenha, tem uma vizinha minha que tá prenha. Todo mundo. 16h02, Amy Winehouse é internada em hospital da Inglaterra. No Leblon. Que houve, não, na Inglaterra. É gripe, virose. Ai, virose. Quantos médicos não sabem o que é isso virose? Isso é muito bom. É igual o Rick Gervais. O Rick Gervais é o cara que apresentou o Globo de Ouro, né? A entrega do Globo de Ouro, né? E ele chegou falando que o Charlie Chin tinha feito uma festa com, né, com atrizes pornô, botou entre aspas, assim, né? Drogas, não sei o quê. E numa segunda-feira, imagina o que vai ser a virada de ano do Charlie. Imagina essa aí, Manu House entrando, né, com... E agora, questão de 17 minutos. Nossa, atrás. 17? Pô, tá 17 mal. Minutinhos? Tá defasado 17, isso aí. 17 não mais do que isso. 17 cara. Minutos? 17 cara. Não mais do que isso. Eu tava começando o programa 6h04 da tarde. 6h04. 6h04. pouco mais do que isso. 18 sete, horas e 4 minutos, Gilinho. 7 minutos atrás, cara, um pouco mais do que isso. Que tem, Cachê? Vai, Damião, Regina Casé conversa com manobristas em restaurante. Oh, são os únicos que ainda dão bola a Regina Casé. Hein, Damião? Ah, é, tu acha? Damião, Damião. O que, que é o Damião? Damião, Damião. Damian, camisetinha do Boca, tudo mais. Hein, Damian? Damian. Eram esses os fatos do dia, né, KG? Eram esses, graças a Deus. 6h22, e tu, Geizinho, o que, que tem aí, Geizinho? Uma piada muito boa, que tá boa, nunca se diz isso, entendeu? Aprende comigo. Uma piada ruim. Isso, aí sim, boa, gente. Piada ruim. Mais ou menos. Mais ou menos. O garoto vai dar do colégio, da aula de catecismo, salada. Catecismo. Tu fez catequese, gente? Não, meu. Não, a primeira comunhão não fez ainda. Não, meu. Não. Batizado foi. Não sei. Levaram. Ao não menos foi, não levaram ele. Não me lembro. Eu, na minha primeira comunhão, o vinho da primeira comunhão vinho. Era branco. Jesus era anêmico. Só foi a conclusão que eu tinha naquele momento. Uai, meu. O garoto volta na aula de catecismo e pergunta ao pai, tá ligado? Papai, meu, por que que Jesus, tá ligado, quando ressuscitou, meu, apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens, papai, meu? Ah, eram três mulheres, né, Jesus? Sim, meu. Papai, meu. Papai, tá ligado? Se não, meu filho, tá ligado? Vai ver que é porque ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa. Bento disse que era boa. É boa, boa, Jason. E aí, Potter? Abraço e beijos pro Jason e pra Jason, meu. Jason. Jason. Jason com DJ. DJ Jason. Jason. Jason. Não, é DJ Jason. É, DJ Jason. Esse cara sofre. DJ Jason e a Solange que juntos fizeram amor, né? Há 9 meses e aí isso foi transformado na vida de Lucas. Isso foi transformado. Lucas é que nasceu no sábado, né? Isso é o mais importante. Moro lá no norte de Santa Catarina. Beijo pra vocês. As pessoas se unem, vivem juntas, se amam e em um determinado momento fazem amor. E brigam. E depois se casam. Em 9 meses nasce, no caso dos seres humanos, uma outra criaturinha, fruto deste amor. Meu amor! Não é lindo isso, cara? Depois elas se casam. Este é o sentido da vida. E aí depois viram merda, né? Sabe que ontem... Ser humano que fura a fila, que agride outras pessoas. Aí é culpa também deste mesmo casalzinho. É culpa deste mesmo casalzinho que estava um dia lá transando e daí nasceu esta criatura. E esta criatura virou o que virou. Faltou educação, culpa do casalzinho. Adolf Hitler saiu de uma relação amorosa. É, tu deve saber a biografia total, completa e irrestrita do Hitler, inclusive não, de seus pais. O que eu quero dizer é que todo mundo sai de uma pra relação. Pra saber o que aconteceu na infância do Hitler, pra saber o que ele se tornou. Olha, o Hitler foi até soldado, lutou na Primeira Guerra Mundial. Deixa eu falar uma coisa, ontem eu vi uma cena linda, muito mais linda do que esse Hitler. Assunto que nós estamos falando agora. É. Um casal de passarinhos ensinando seu filhotinho a voar. Chamou demais, passarinho. Demais. E aonde que eles fazem isso? Na árvore ou no chão? No céu. No céu? No céu. Ah, então ele já sabe eram voar. Dois. Sim, estavam desfrutando daquele momento lindo de voar. E um passarinho macho maior, a fêmea um pouquinho menor que o macho e o filhotinho bem menor que os dois. E aí voavam os três em voos livres, iam e vinham. Ontem, mais linda como do mundo. Sabe que tava aprendendo, cara? Porque eu vi, cara, eu deduzi, eu intuí, né? Eu como um ser sensível, estava lá reparando, esse obviamente. Ontem teve Grenal, tá ligado? Tu podia estar tá olhando. Antes do Grenal. Ah, foi antes. Cara, eu cara, adoro os passarinhos. Ô, meu, um tiro eu aí, adoro cara. Os passarinhos, mas esse eu vou ter que abater. Foi o KG que matou o Felipe do Gavê. O KG bota passarinho dentro da gaiola. Sem asa. O KG corta as asas. O KG é o Mengele dos pássaros. Pérolas do Mr. Catra. Grande Mr. Catra que canta adultério. Né, o Diogo dos Temperados mandou pra gente o filme que já tá no YouTube e a gente colocou o documentário do Mr. Catra no blog do Pretinho, que tá com novos muito posts, educativo, né? Bem legal. E algumas frases importantes tiradas pelo Valmir Abreu Júnior, se prestou pra ver e separar e mandar um e-mail pra gente. O nosso e-mail, aliás, é pretinhobasica@atlantida.com.br. Não adianta mandar pra nossas caixas que não vai ser lido. Né? Fotos, né? Do verão, sim. Agora, e-mails para serem lidos no programa somente para pretinhobasico@atlantida.com. Eu fui claro? Sim, né? Muito, cara. É que parece que às vezes não é claro. Né? Quanto mais tu insistir, mais vai chegar no teu e-mail. É. Playboy, não. Já viu Playboy preto? Foi daí que eu deixei de ser Playboy. Mr. Catra. Mr. Catra tem uma memória de 10 ou 50 gigabytes. Não, não sei. Quem taca fogo em mulher é viado. Quer romance? Vai ler um livro. Quer fidelidade? Compra um cachorro. E quer amor? Volta pra casa da mamãe. Quem tem amigo não precisa ter dinheiro. Bah, tá, e vice-versa, né? Quem tem dinheiro não precisa ter amigo. Não. Eu sou um cara de muitas mulheres, mas das mesmas muitas mulheres. Ah, é. Cara, essa aqui é demais. Vou repetir pra tuitarem. Eu sou um cara de muitas mulheres, vírgula, mas das mesmas muitas mulheres. Aí, o que você queria? Mr. Cata. Deus não escolhe mulher pra mim. Ele dá oportunidade da mulher viver comigo. Ah, demais. Eu era fã do meu pai sem saber que era meu pai. Boa. Isso acontece muito, né? E a última. O filho é a bênção. A mãe que é a maldição. Cara, que é isso, esse mano? Cara, esse é o Mr. Catra, o vídeo educativo que o Potter colocou. Esse cara tem uns 25 filhos, mano. E um monte de mulheres. Quem é o Mr. Catra? Mr. Catra é um funkeiro, cara. É um funkeiro que fez o adultério. É um exemplo, é um exemplo. Para. É um exemplo de conceito a ser seguido, Mr. Catra. Ou não, né? Ou não. E isto foi uma ironia. Ou não. Deixa bem claro. E aí, Davi? É, você não tá pensando, mas não vou falar. Não, não, fala, no Davi, Mr. Catra. Que é isso? Fala, Davi, fala. Nós temos tempo, Davi. Nós encerraremos esta rodada em ti, Davi. Agora, sabe, Ô, Davi, vai continuar. Você é meio parecido com o Geiso. Não, vai continuar a Jô da Praia? Parou, meu. Então, por enquanto, vamos dar uma pequena parada pra escolher a Jô de janeiro, entendeu? Eu tenho uma votação no blog. A Jô de janeiro vai ganhar vários prêmios. A Jô de janeiro. Eu voto na Carol. É? É. Boa. Que Carol? Existe campanha já desencadeada. Ah, já vem, meu? Já tem. Uau! Vai ter a Carol é uma das candidatas. Que isso, cara? Vai, Davi. Vocês estão malucos. Cara, vocês podem ir indo enquanto dá pé. Depois tem que voltar pra buscar. Se não sabe boinha. Nadar, tem que voltar pra buscar a boia. Não tem problema. Não, Davi, não tem salva-vida. Não tem salva-vida. Vai, Davi. Tudo bem, bebês? Meu nome é Francisco, tenho 19 anos e estou apaixonado por uma garota especial. Me sinto feliz ao lado dela. Eu mudei para melhor por ela, mas ela não sabe desse meu sentimento. É burro. O problema foi que ontem ela ficou com meu amigo. E o pior, ela disse para mim que está amarrada nele. Ah, não, Francisco! Pretinhos, parou. Nossa amizade dura mais de 3 anos e eu não tenho coragem de dizer que a amo. Mas é burro! Que não quero apenas ser seu amigo, quero algo mais. Não disse, Francisco, tá aí lá fora e ficou com teu amigo. Sei que ela me olha apenas como um grande amigo, o que eu devo fazer? Se ela me rejeitar de novo, devo me afastar dela? Óbvio. Francisco de Rio Grande. Bah, ô Franciscão. A mulher quando diz que teu melhor amigo. Bah, dela, ô Chico, tu não falou, teu amigo foi lá e falou que tava afim, foi, ficou, cara. É isso aí. E na próxima mina existe, que aparecer perto de ti, fala. Não existe falada amizade entre homem e mulher, não. Não existe. Não, só a mulher feia. Fechou, pessoal. Não existe, mulher nada. Feia assim. Aliás, eu quero falar que eu reativei o Pelego do Potra, tá? Opa! O blog Pelego do Potra, que vai virar livro na Feira do Livro, vou lançar. É. Desse ano? Desse ano, acho. Ah, tá. 2011. Acho que esse ano, né? Esperemos o projeto que é pra esse ano. Ainda. Davi vai ser o editor. Davi é o coordenador do teu projeto. O projeto é aquele que tu me convidou, dos vai ser eu e o Maurício. Ah, cara. Não fala no ar que alguém vai pegar essa ideia, cara. É que é brilhante essa ideia. Com aquela ideia de escrever sobre os... Se tu falar, tu vai levar é clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Olá, pretinhos! Quero vender meu Focus 2002 Prata 2.0, airbag duplo, freio ar-condicionado, freio ABS ar-condicionado, preço a combinar. Mais informações no e-mail focus2002prata@gmail.com. Estou vivendo o melhor... Outro e-mail. Estou vivendo o melhor momento da minha vida. Minha mulher está grávida. E preciso me desfazer de alguns bens de colecionador, tudo em prol de nosso sonho, que é ter um filho. Então estou vendendo minha guitarra Dolphin Sunburst, nova, sem uso, vendo também coleção de gibis Marvel, DC e outras. Cara, ele só tá tendo um filho, cara. A vida dele vai seguir. Outras coleções completas, minisséries, avulsos, edições de colecionar e raras. Deixa pro gurizinho as contato revistas. Em tudopelobebe@hotmail.com. Tudo pelo bebê. tudopelobebe@hotmail.com. Um amigo meu muito sacana diria: é, um dia tua mulher vai se separar, vai levar o guri embora, tu não vai ter o que fazer. Vai ficar sem a guitarra, sem o gibi. Ele não tem nada melhor. Tô brincando, querido, nada... é brincadeira. Só, a guitarra, o guri pode ver a guitarra em casa e se querer tocar por música. Isso é bom. E o gibi também. E as revistinhas, deixa as revistinhas. Pode estar realmente precisando da grana que isso pode render. Mas vende a geladeira, porque o bebê olha pra geladeira e não pensa nada. Não, mas o guri mesmo sem olhar a guitarra vai tocar também, meu. Terminar a vender aqui. Hoje, tu bebeu, gente? Hoje, eu não vou negar. Como não assim? Pode beber, cara. Você é menor? Você é menor de idade, gente. Já cresci. Não, mas ele pode já beber, já pode fez. 19 anos. 92, 19 anos. Bebeu, Santana? Eu não vou negar. Santana, vai pegando um fôlego aí na volta do intervalo. A gente vai falar sobre o Grenal de ontem. Queria ouvir a tua opinião sobre o. Quem ganhou o Grenal ontem, gente? O resultado. O Grêmio. Voltamos em seguida com. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, da Rádio do Planeta. Aliás, anunciamos no Pretinho Básico da Uma, caso você não tenha escutado, a participação do Florida, rapper americano, que vai estar no palco central na noite de sexta-feira. Vai no Planeta Santana. Enquanto tu pega um fôlego aí, eu vou passar aqui pro doutor Alceu trazer pra gente o Bola nas Costas. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu? Vamos no planeta, doutor Santana. Vamos ao planeta. Eu... É verdade que tu gosta de uma música popular aí, muito conhecida? Vou colocar uma parabéns pra você. É realmente uma canção muito linda, né? Me emociona, tá, né? Tá, querida. Doutor, tem a perua de ter o Brasil, ô coelho. Infelizmente, nós não vamos poder esperar o término. Não vai dar. Obrigado, Santana. Segue aí, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje tem os guris do Brasil, doutor Peter. Seleção sub-20. Que fase que é? Contra quem? Hexagonal final, vai jogar com o Chile. Hexagonal final. Ele era equipa. São seis e saem duas para as Olimpíadas. A Arequipa fica na beira do Oceano Pacífico. A Arequipa, né? Onde nasceu o Mário Vargas Llosa. Exatamente, fronteira com o Chile. A Arequipa é a parte do... É um sul do Peru, no extremo oeste, na beira do Pacífico. Né, Santana? Eu Grenal ontem, doutor Santana. O Grêmio venceu de virada. Eu já tinha dito que o Grêmio... era melhor que o co-irmão. E ontem ficou provado. Agora... Vamos dar uma corridinha depois, Santana. Viu o jogo ontem, Santana, pelo pay-per-view da NET, Santana? Sim. Eu vi o Grêmio. Agora nós temos um novo atacante. Quem é o? Bruce Lins. Era isso, doutor Pepe. Tá bom, doutor Alceu. Obrigado, Santana. Obrigado, tem piadinhas do Vasco da Gama, né? Vasco da Gama, tua fama assim. Cara, se fez. O Vasco já tá eliminado, né? Da primeira fase. Taça Guanabara. Taça Guanabara. Com três rodadas de antecedência. Três, Santana. Olha só, atenção, vamos lá, frases, tá? Seleção de pés do Vasco, sorte de hoje. Seu próximo jogo é contra o Vasco. Queria que a fatura do meu cartão de crédito fosse como o Vasco e não vencesse nunca. Vasco não enfrentará equipes paulistas no Brasileirão. Pra chegar a São Paulo é preciso passar por Nova Iguaçu e Resende. Vasco da Gama é o melhor motorista, ainda não tem nenhum ponto na carteira. Caramba, não consegui pegar o ônibus em São Januário. É que lá não tinha ponto. Se tem um ponto positivo nessa campanha do Vasco é... Esquece, o Vasco não tem nem ponto. Meu celular tá horrível, cara. Só tá com um pontinho de sinal. Pensando bem, tá melhor que o Vasco. Qual a diferença entre o Vasco e a letra I? Tempo. A letra I tem um ponto. O Vasco queria dar arrancada, mas o time não sai do ponto morto. E a situação do Vasco tá tensa. Se o jogador machuca supercílio, não tem nem como dar ponto. Porque não tem ponto pra dar. Bom, um abraço aí pra todo o torcedor do Vasco, né? Que mora em Santa Catarina, especialmente, né? Especialmente, é verdade. É, porque você tem isso aí de torcer por muitos clubes, né? Porque se tem algum gaúcho que torce pro Vasco, é viado. Né? Porque gaúcho torce pros clubes do Rio Grande do Sul. É uma cultura gaúcha. E por que pode ter essa simpatia do povo catarinense com o Vasco da Gama? Pela origem portuguesa, né? Oh, tu te chama Potter? Desculpa. Não, mas é que o povo catarinense, o futebol em Santa Catarina demorou mais pra se desenvolver do que durante estado muito tempo, Avaí e Figueirense não disputavam a Série A, por exemplo. Em Santa Catarina se ouvia muitas rádios do Rio de Janeiro. Então entravam muitas rádios do Rio de Janeiro, rádio nacional. Mas tem muito São Paulino, tem corintiano. Botafoguense também. Blumenau, Joinville, são cidades que tem mais Rio de Janeiro, sobretudo. Tem o Grêmio. Agora, isso do Vasco. É, a maior torcida de Santa Catarina é a torcida do Grêmio. É a torcida do Grêmio. De quem, meu? De quem? Grêmio. Do Grêmio. E a segunda é do Inter. Aí imagina. De quem, Santana? Co-irmão. Mas isso do Vasco me lembrou tem um conto do Mário Filho, na verdade ele conta uma história, né? Mário, que é o saco do Arubim, é o popular Maracanã. É o irmão do nosso Rodrigo. Ah, o seu Maracanã. É, o seu Maracanã. O saco do Arubim, que o Arubim. Não, o Arubim. Deixa o cara falar. Ele tá no conto. Paulzinho, cala a boca, Paulzinho. Eu falei papai, faz o contato com o Arubim. Eu não me lembro quanto o Olaria, o Vasco, tá? E tava chovendo muito. Despencava um temporal e tal. E de noite, né? E o Olaria chega ao campo para jogar, acho que era São Januário já, e o Vasco se atrasou, estava na concentração, e o ônibus quebrou tal, e os jogadores do Olaria, inclusive o Arubinha, que era lateral esquerdo, ficaram esperando na chuva, cara, de noite, aquela chuvarada, tá, eles se molhando, e esperaram, podia dar VO pro Olaria, e eles esperaram o Vasco. E o Vasco chegou e tocou 11-0 no Olaria. Aí o Arubinha, que é lateral esquerdo, se ajoelhou no meio do campo, caindo aquela chuvarada de noite. Já, bons tempos do Vasco. Os refletores já apagados, e ele rogou uma maldição pro Vasco, que o Vasco ia ficar na fila para ganhar campeonato por cada gol que tinha feito no Olaria, por causa daquela desfeita. O Olaria esperou pelo Vasco, tomou 11-0. E o Vasco ficou 11 anos sem ganhar campeonato. Mas o que o Arubinha queria? Aliás, só um pouquinho, o que o Arubinha queria? Que o Vasco perdesse o jogo? Não, que ganhasse 1-0, 2-0. Consideração. Aliás, já respeitasse. O Olaria esperou pelo Vasco. Já pegava de B.O. E aí se dizia que o Arubinha tinha enterrado um sapo no São Januário. E as direções do Vasco, elas reviravam todo o São Januário atrás do sapo. Do sapo do Arubinha. Quantos anos o Vasco ficou sem ganhar título? 11. E aliás, já tá a 8 sem ganhar o Vasco. Vamos chamar o Arubinha aí pra... Alguém ganhou do Grêmio de 10-0, meu? Faz 10 anos que o Grêmio não... O Grêmio ganhou em 2001. O último título do Vasco foi há 8 anos. E o Vasco tem quase 16 milhões de torcedores. É uma coisa absurda, sabe? Não, mas o último título do Grêmio foi Gaúcho, né? É um Gaúcho ano passado. Eu quero títulos. Eu quero brasileiro. E a principal. Eu quero a Libertadores. Só um pouquinho, Santana. Calma, eu estou falando. Eu quero. Eu quero a Copa do Brasil. Eu quero a Libertadores. Eu quero o brasileirão. Eu não quero mais o gaúchão. O Vasco foi o primeiro clube brasileiro a profissionalizar negros no futebol brasileiro. É o clube mais aberto de todos os tempos do futebol brasileiro. Essa é a maior importância do Vasco fazendo os títulos e tudo mais que ele ganhou, obviamente. Parabéns, torcida vascaína. Daqui a pouco quem passa essa fase aí? Uns 3, 4 anos. E dispensou Carlos Alberto, meu. Felipe Salada. Tá bom, vamos dar uma rodada aí agora, o Cajezinho. O que tem aí? Ô, pai! Pai! Pai, né? Ô, pai! Fala, meu filho. Pai, vamos fazer uma aposta, pai! Vamos, mas como é que vai ser? É, senhor, tu tem que ficar 2 horas sem falar a palavra você, tá? Tá. Se por acaso o senhor falar a palavra você, sim, terá que me pagar R$10, tá bom? Tá bem, apostado. Vamos lá. Valeu. Passou 2 horas e o pai não falou a palavra. Aí chegou a vez do pai dizer a palavra que o filho não pode falar. Você tem que ficar 1 hora sem falar a palavra horrível. Se você falar, meu filho vai ter que pagar R$20. Tá bom. Aí o menino já estava 50 minutos sem falar a palavra, quando de repente chega a mãe dele, que havia acabado de sair do salão de beleza, e disse... Ai, filho, acabei de chegar do salão de beleza, como é que eu fiquei? Não posso falar, mãe, senão eu perco a aposta. Salão de beleza faz isso com as mulheres. Cara, recebemos um e-mail aqui de um ouvinte chamado Matheus Assaf, ou conhecido como Tino Assaf. Ah, o Tino. Diz ele aqui, estava escutando o Pretinho das 13 de hoje, onde vocês comentaram sobre a situação do Egito, onde o Potter, inclusive, chamou de cagalhão os brasileiros que queriam sair do Egito. Aí ele segue. Não foi exatamente isso. Ele acha que ninguém ouve o programa. É. Não, mas ele acha que é só nós que estamos aqui. É. Sou jogador de futebol e estava no Egito até 3 dias atrás. É um cagalhão. Pois recebi uma proposta de um clube de lá. Ah, mas isso é outra coisa, não foi? Infelizmente ou felizmente, não aceitei a proposta, pois além de ser um país sujo, pobre e de uma cultura completamente diferente da do Brasil, vive uma das piores crises da sua história. Estando no Brasil, é fácil dizer pra sair pra rua, participar de manifestações, apitaço, panelaço, até no Egito. Porém, quando se tá lá, num país muçulmano, onde te olham diferente por não acreditar em Alá, com tanques nas ruas, um clima total de guerra, é completamente diferente. Desculpa ele, eu tenho uma alma diferente da dele. Não sou cagalhão, como diz o Potter, apenas estou me preservando e preservando minha família de uma verdadeira guerra. A única coisa boa dessa história é que se aprende a dar valor ao nosso país. Manda um para! Quem é que faz o para? É o Marcelo, né? Pra minha mãe, um abre teu olho, Paulzinho. Abre teu olho, Paulzinho. Não, abre teu olho, Magnata. Abre teu olho, Magnata. Pra minha namorada e um fiada pu. Pro Sheik do meu ex-futuro time no Egito. Ele abraço do Tino Assaf. Talvez o Tino não seja cagalhão, mas ele teve dificuldade em interpretação de palavras. O que eu falei é o seguinte... Vai vir outro e-mail. O país, Egito, é um país que recebe muitos turistas, né? Por causa das suas pirâmides, da sua história milenária e riquíssima. Certo, Davi? Até agora estou correto. Aí o cara está lá de férias agora, tá no Egito explodindo tudo aquilo lá. E a embaixada brasileira falou assim, não saiam pra rua. O país a embaixada tá brasileira precisa tá preservar ela. A vida de seus... Aí, tá certo ela. E aí, mas aí entro eu na parada, né? Não tão importante assim como assim. O que o Potter faria se estivesse no Egito em férias? O Potter sairia pra rua pra viver isso, pra ver isso. Eu sou jornalista, né? Que eu gosto dessas coisas aí. Sim, mas tu tem esse espírito. Exatamente. Aí eu dividi nesse programa o meu espírito. Recebi, aliás, no Twitter, pessoas falando assim, eu faria a mesma coisa. Bom. Como recebi também pessoas... Eu não me animaria pra isso. Acho que assim se tu tá num país como esse, vivendo uma situação como essa, onde tudo tá acontecendo, sabe? Eu tinha uma vez um amigo que tava na Argentina quando deu o Estádio City em 2001. E ele foi pra rua, sabe? Foi viver aquilo ali, foi ver de perto, sentir o cheiro. Sabe, da revolução, da coisa acontecendo, entendeu? Eu, se estivesse no Egito em férias, eu faria isso aí. Agora, se ele tá com a família dele e tudo mais lá, se a vida dele fosse lá, aí muda completamente. Tudo é diferente. Agora, se eu tô lá, eu quero viver. Diferentes, né? Da mesma maçã. Não, mas eu penso eu penso que se eu tô com a minha família, é completamente diferente. Eu não quero meu filho lá no meio. Tu vai botar em risco as pessoas que estão aqui. Agora, pessoas. Em férias, ou eu com a mulher. Teve a sorte de estar em Berlim quando caiu. É o momento. Tu não vai ficar trancado no muro de Berlim. Mas aí é diferente, né? Aí é um conflito. Não, mas teve a noite ali, teve perigo de conflito. Teve um momento ali de chegar no muro ali. Depois virou uma grande festa, né, democrática, entre aspas. E depois foi apresentar o Big Brother. Verdade. Foi o ônus e bônus. Mas é que a pirâmide social do Egito é... E tu, Davi Coimbra, o que tem pra dizer aí, Davi? Davi, vamos achar a ajuda do planeta, Davi. Vamos achar. Vamos? Eu vou ajudar. Nós faremos, Davi Coimbra, uma novamente pela quarta vez, pelo quarto ano consecutivo, uma transmissão com a TV Com, rapaziada aqui da Atlântida, do Pretinho Básico, vai estar na tela da TV Com a partir das 5 da tarde de sexta-feira e também no melhor som do FM, na Rede Atlântida, em todo o sul do Brasil, uma transmissão simultânea, conjunta, do planeta Atlântida. E o Davi poderia fazer lá a sua busca, né, buscar a Jô ou as várias. Pra quem não sabe, a Jô pra quem tá em Santa Catarina, é a menina que ilustra a página do Davi Coimbra no verão. Que saiu do livro do Davi. É a garota da página, vamos dizer assim. Isso aí. E geralmente é uma menina muito bonita, né? Então. Vamos fazer isso, será? Vamos, fazer um trabalho árduo. Só tá com missões difíceis, né, nesse verão, né, Davi? A gente faz tudo pelo jornalismo, né? E aí a gente vai mostrar, Davi, né, na nossa transmissão e também no site da Atlântida, a Jô do planeta. Vamos fazer isso, então. As meninas que tu vai lá encontrar em todos os cantos do planeta. Certamente nós ajudamos. O Geis quer te ajudar. Já perguntou isso pra Rodaica? O Jô da Praia. Hein? Já perguntou isso pra Rodaica? Oi? Sim, sim, perguntei. E aí, o que ela falou? Diz que dá pra fazer. Tá liberado, tranquilo. Tá liberadaço. Tá? Que maravilha. Que legal. Aí, então vamos procurar. Vai daí, Davi, vai. A mulher diz pro marido. Não, a mulher diz pro marido, é isso mesmo. Diz pro nosso filho não se casar com aquela bruxa. E o marido, negativo. Na minha vez, ninguém me avisou nada. Ele que aprenda sozinho. Um bom pai é esse aí, entendeu? Quem mandou, Davi? Márcio Santos. Tá ali o Márcio Santos. O Davi tá fora do ritmo ainda, cara. Tá do e-mail do Clóvis. Márcio Sandin Santos. Ah, Sandin. Do e-mail do o Davi Clóvis tá com o mar marulhante ainda na cabeça. Eu também tenho piada, dá pra tempo aí? Piada do Potter! Apoio! Máquina de escrever Oliveta! Ótima pra você bater uma porção de carta! E aí o sacristão avisa que tem uma mulher querendo falar com o padre. Opa! Ele vai atender e dá de cara com uma mulata. Espetáculo! Uma negra linda! Tipo essa da capa do Diário Gaúcho. Alta, espetacular ela. A Deli Fátima. Aí é da bateria, assim, sabe? Com corpo escultural, uma... Não, de mini saia. A Deli Fátima era uma morena gostosona há 40 anos, mais ou menos. Pô, mas era, né? E aí a pera mulata... que o Porã não tá aqui, né? É, meu parceiro. Era, porazinho. E aí a mulata fala o seguinte: me falaram que o senhor está procurando empregada. Oh. Sim, minha filha. Fale-me de suas qualidades. Você é um padre, meu? Sim, Geiso. Sei fazer moqueca de peixe, sei fazer cuscuz doce salgado, quindim. Ah, não faz cuscuz e doce. E o que mais? Sei fazer cocada, pudim de leite condensado, leitão assado. E você tem algum problema de saúde? Só um, padre, eu sou estéril. Não posso ter filhos. Por que não disse isso logo, minha filha? Vamos entrando. Que isso, maluco. Uma crítica, né? Acontece. Uma crítica a esse lado. É. O único lado, né, não humano da religião, né? Da igreja. Tá bom, né, Potter? Vai vir mais e meio. Tá ótimo, Potter. Vai daí, Geisô. Vamos terminar então com umas cantadinhas lá do... Tá terminando? Vai terminar o programa, gente? Vai terminar isso. A minha participação... Tu não vai participar mais nesse programa então, Geiso. Eu pretendo, Salado. Já falou que não quer, gente. Porém, de forma com que... Não chama mais o Geiso, tá? É a última dele. Então vamos para as cantadas, Salado. Vamos lá, segunda-feira, tem feriados aí no meio, Salado. Vai fazer noite amanhã. Ou já pro planeta. Ou já pro planeta. Já vai escrevendo pro planeta, Salado. Então chega assim, meu... Pra meninja, tá ligado? No ouvidinho delas, meu. Você não é garçonete, tá ligado? Mas me serve, meu. Boa! Como é que vai ser na balada, mano? Vai ser ele, vai fazer? Vamos lá, meu. Seguir mais as tem mais aí, Geiso. Você é gatíssima demais, tá ligado? Gatíssimas demais. É um bilhete de primeira classe para o Pecados, meu. Boa. Tipo assim, primeira classe elogiou a mulher. Mandou bem. Vamos lá, meu. Essa é boa, meu. Não, essa é ruim, meu. Se o seu corpo fosse cabelo, eu seria a sua chapinha, tá ligado? Porque adoro te alisar todinhas, meu. Chapinha. É muito grande. Chapinha, tem muita palavra difícil pra falar bêbado. Chapinha. Então tá bom, meu. Acabou? Você tá o Santana isso, amanhã, as cantadas. Santana. Boa. Traz o Santana, essa Santana, lá, mas... muito obrigado por ter vindo aí mais uma vez, tá, Santana? Obrigado. Muito obrigado. Reiterando. Dá pro Santana esse e-mail aqui? Não vai dar tempo. Até 7h30. Só amanhã, né? Começa aqui, Santana. Só uma frase. Vai lá, Santana. Tem jogo do Grêmio. Vai, Santana. Quarta. Vai. Boa tarde. Aqui é Marcelo de Palhoça. Em 3 minutos e 10 segundos, Santana. Tive três impressões do Pretinho. A primeira impressão. Há 2 anos atrás, estava ouvindo. Há 2 anos só, não precisa atrás, né? O rádio, eu mudei de estação. Parece o Cacau Menezes. Eu a coloquei na Atlântida. Estava um monte de louco falando ao mesmo tempo, Davi. Davi, Davi. Porra, a Atlântida, porta debate, 1 hora dessas. Esta é a primeira impressão do Marcelo. A segunda. Cara, não pode acender cigarro aqui, Santana. Eu posso fumar em todos os lugares que eu quiser. Não, Santana, deixa eu te falar só uma coisa que talvez até hoje ninguém tenha te falado. Aqui não. Aqui pode. Aqui não. Todo lugar que é do Nelson, eu posso. É? Tá dito, tá escrito isso onde? Sim, o Nelson me liberou. Tá bom, então se tu tá dizendo, pode aqui também. O fumódromo tem meu nome. O fumódromo é onde tu tá, né? Exatamente. O fumódromo andante. Ambulante. A segunda impressão, Davi. Passado. Quantas são, Santana? São 8. 3. 12. São 16 impressões. Vocês têm que escutar o que eu estou falando. Apaga esse cigarro. Passado algumas semanas, insisti em tentar ouvir alguma coisa. Então descobri que era um monte de gaúcho falando, Davi. E um catarinense, é. Assim não dá para aguentar. Essa é a segunda, Davi. A terceira impressão, além de gostar das piadas, comecei a gostar dos papos sérios que coincidem com o meu pensamento. E para martelar, descobri uma ótima parceria para o trânsito estressante. Um abraço. Acabou! Acabou! Muito bom, Santana! Acabou! Muito bom, Santana! Quem mandou, Santana? Foi o Marcelo Newton. De Palhoça? De Souza. Muito bem, ficamos por aqui com este Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Amanhã tem tudo de novo, 1 da tarde. Até aqui viemos com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia e da Milera Moda está nas ruas. Pra quem segue ouvindo Atlântida pelo iPhone, pelo BlackBerry, pela internet, pelo Android, tem o Discorama. Agora começou. Tchau.